Anselmo Vitor. Quais são? O meu Vitor Anselmo, decolagem autorizada pelo 7, vento 150 graus com 10 nós. Portugal 2512, contact this center, frequency 125, decimal 45, is a copy 126, decimal 85. Boa noite. 49076, está autorizado o procedimento R9, reporte o Serra Vita 366 estabilizado. Cortarei o 66 estabilizado, 9076, obrigado. Tango, Romeu, Vitor, Hotel, declarado azul no meio, controle 120, décimo 8, boa viagem. 1208, grato pelo trabalho. Controle Salvador, muito boa noite. Papatango, Romeu, Vitor, Hotel. Papatango, Romeu, Vitor, Hotel, corredora Shell, número 10, reporte no Travessa, Farol da Barra, e assim, se possível, informe seu estimado de pouso. Sente... Pedro Axé, respeito do pé. Quando possível, tem condições de voar direto destino, o Romeu Trotel. Sim, está presente, está autorizado voar direto destino, o Romeu Vitor Hotel. Ciente, aguarde para estimado, Romeu Trotel. Romeu Vitor Hotel, livre ascensão para o 085, direto Porto Seguro. 085, direto Porto Seguro. Vitor Hotel. Voo no 592, voe na Procer Vita 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado R9, reporte estabilizado. Gente, autorizado desvios, após estar autorizado o Serra Vita 366 para o gol. Romeu Trotel, chamando pouso 0445. 0445, copiado, Romeu Vitor Hotel. 9076, complete a final e chame Torre Salvador 118.95. 1895, muito obrigado. O 9076. Salvador, Gono 9076, boa. Boa noite, Gono 0076. Bom dia, pisto no zero, pouso autorizado, vento no 60 graus 109, altitude 1013 no 03, cheque trem. Está travado, tive pouso Gono 9076. Menos solos 2-4, libera a pista direita via Foxtrot, chama só 21 decimal 1. Foxtrot 21, obrigado, bom dia. Bom dia. Meia-meia, Pono 592, complete ao final e chame torre 118.95. 2900, obrigado. Bom dia, Golo 592. Bom dia, Golo 592. Eu posso servir 372 e baixar a travada? Bom, espera aí. Travado visual. Bono 592, título 0, pouso autorizado, vento 1600089, ajuste no 013013. Nível pouso 592, no solo 29, direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 21, decimal 1? Afirmo. 21, bom, também. Subir, mantenha 105 como final, Romeu Vitor Hotel. É, 105, Vitor Hotel. Patango, Romeu, Vitor, Hotel. 0 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Condições visuais, mantenho no 05, direto ponto seguro. Chame o controle Ilhéus agora na frequência 120, décima 1. 712, acione identificação. Após desvios, voe na proa do Serra Vitor 366 e desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Após desvios, proa do 366, descendo para 4.000, vou no 013, vou no 313. Gente, voo no 812, reporte iniciando a descida para 4.000 pés. Confira gol no 8-1-2. Sente gol no 8-1-2. Contra de Salvador, voa. 9918, boa noite. A sua identificação. Após desvio, voe na Procerra Vitor 366. Desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Voando 368, senhora. Por enquanto é a pro ideal para mim. Vocês veem ali, tem algumas informações aqui do lado direito. Eu quero autorizar para vir a 368. Está autorizado manter o 368, o TAN 9918, desse para o nível de voo 050. 050. Acredito que mais 30 milhas a gente esteja com tendo esse transporte de treinamento. Reporte ao controle. Afirmo, desça para 2.500, ajuste no 0 no 3. Está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Passará, no 8 no 2, desça para 2.500, no 0 no 3. 9918, agora é posição de volta 3.6. Gente, o 9918 desça para 2.510, ajuste no 0 no 3, na prova de arvita 3.66, reporte estabilizado. 3.66 vai chamar estabilizado. Pode voltar 3.62? Mantenha o 366, o TAN 9918, número 2 na aproximação. Gente, 9918. Obrigado, na Renan, vigor no 8 ou no 2? Vigor no 8 no 2, complete aproximação e chame torre 118, decimal 95. 795. Oi, Salvador, boa noite, vigor no 8 no 2. Bom, 18, 12, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro no 0 no 3. 7, igual, 8, 12, aguardando. Deu procedimento, a opção número 2 é o NDB Zulu. Não, consegue novamente, sem problema, senhora, que eu acho que estava o RNA, era o ILS e o IS, mas tá joia, já está trocando aqui, obrigado. Gente, o controle vai checar a informação aqui. Sim, obrigado. Chegou 1-8-1-2, tráfego agrotestado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 1-3 nós. Pode de altímetro no 0, no 3. Livre pouso no 0, voa 1-8-1-2. A gente checou aqui a informação ativa. Ela fornece a informação que o LF está fora e o procedimento em uso é o RNAV da pista 1 no 0. Tá, só engano meu então. Obrigado, cara. Oi, boa noite. Gol 7491.0. Mantém o ponto 0, gol 7491. Mantém. Gol 7491, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Bem, mantém, 491. 8-1-2, nosso solo ao 0-6, me na frequência 1-2, 1-2, cima 1. 2-1-1, voo no 8-1-2. Voo 7491, vento no 30 graus, 9918, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95, bom ponto. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite. 9918, estabilizado na final. Então, 9918, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajude ao time 3-0-3, traço da 9, estado. 998, eu não acho que pôs anteriormente aí a reporte da turbulência, não, não. Negativo, não houve reporte de nada. Ah, já é, obrigado. Voo 7491, no decolado ao 08, chame controle elevador na frequência 1208. 208. Então, 998, tráfego avistado, autorizado por pistão 0, vento no 30 graus, 11 no nós. Lembre, pôs, 998. Para o nível 360. Árvore 1, pode curvar à direita direto ao árvore? Afirmo, autorizado. Obrigado. Salvador, o voo 7491 no subsistente da proa de Elefa, devido formações. Autorizado o voo 7491 no voo Elefa. Direto, Elefa, bravo. Para 9998, lançou logo no 2, vai livrar a pista em controle de sala na frequência no 21, décima 1. Estamos indo lá à direita agora, uma pessoa nova, só para informar que estou usando esse de leve a moderada na curva final. Gente, se é repassada a informação, é o no 211 na frequência do solo Salvador. No 211, obrigado. Sami Recife, na frequência 1-28-8, alterna 1-26-0. 28-8-26-0, boa.